Jesus. Teu nome lindo, pleno amor infindo, nos traz, Jesus. Teu nome santo soa como canto de esperança e paz, Jesus. Teu nome belo, cheio de anelo e consolação, Jesus, nome perdão, Jesus, nome de luz. Canção na lira da fé e do louvor, Jesus. Teu nome puro mostra o futuro do sublime amor, Jesus. Me purificas quando oro o teu nome em minha devoção, Jesus. Nome perdão, Jesus. Nome de luz.